Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta. Você está escutando Catástrofe Ultravioleta. Você está escutando Catástrofe Ultravioleta. Um podcast de outro mundo. You're listening to Ultraviolet Catastrophe, a podcast from another world. Llegado, esto es una catástrofe.